Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Wide, bem-vindos à temporada 2019, que já vai começar, né, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos aí à edição número 180, nossa sétima temporada, pessoal. Já faz 7 anos que vocês aturam eu, já aturaram mais gente, né? Agora é só eu nos últimos anos aí. Mas o Pedro falou que pensa em voltar esse ano aí. O problema são os horários, tá, pessoal? Só mais uma vez para explicar para vocês aí. Esse ano eu vou trabalhar à tarde novamente, então eu vou estar sempre gravando as edições ou na segunda ou na terça-feira de manhã. As corridas vou assistir todas em VT, né? Não vou ter que gravar elas aí, fazer download, fazer um rolo aí para assistir as corridas. Mas claro, com certeza eu vou estar assistindo todas as corridas, né? Talvez se der, eu acompanhe alguma outra corrida na minha folga, né? Isso aí, as folgas demoram de final de semana chegar. São 7 semanas para chegar uma folga de final de semana. Mas a gente consegue, vai dar certo, tá, pessoal? Não vamos ficar sem NASCAR, não. Então, pessoal, o Pedro propôs a voltar aí, né, nesse ano aí, quem sabe consegue, conseguimos nos ajustar aí para ter de volta eu e o Pedro, se der também o Elhão voltar à formação original do Podcast Wide. Mas vamos lá, sétima temporada começando, tá? Essa é uma edição Drops também, certo, pessoal? Aquelas edições mais rápidas. Vamos falar o que tá por vir aí, que tem muita coisa para acontecer esse ano. A Tuxi tá cheia de piloto novo, né? Temos a Action Series também, cheia de piloto novo aí também, teve mudança de equipe. Tivemos uma grande notícia, depois saiu a grande notícia, aí voltou, aí acabou de novo, aí vai estar um rolo a Action Series lá com o negócio do patrocinador, mas está muito legal aí a Action Series, o grid da Action Series esse ano, e temos também a Cup, tá, pessoal? A Cup cheia de novidades aí, vamos ver o que acontece na Cup Series. Tem um novo regulamento aí de punições, tem um novo pacote de aerodinâmica aí, né, o Rolling Package para 2019, parece que teremos corridas mais próximos, todo mundo mais próximos ali. Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa temporada 2019. Até gravei um vídeo, tá, pessoal? O último vídeo do meu canal lá no YouTube é justamente falando um pouquinho sobre esse novo pacote que a NASCAR testou lá em Las Vegas, né? Parece que vai ser todo mundo junto, não vai ter negócio do cara aproveitando o ar limpo e indo embora, né? Isso aí parece que não vai existir mais com esse, promete, né, que não vai existir com esse novo pacote. Mas como eu comentei, né, pessoal, vou falar mais sobre isso. Pode ser que igual que entrega o pessoal o pacote pros caras, fala assim, tá aqui o pacote, tem que seguir isso aqui. Aí tem um malandrão, né, que sempre vai ter lá um negocinho aqui, um negocinho acolá, que muda aqui, muda ali, e vai conseguir tirar uma vantagem aí, né, e aquele super ideia, aquele super pacote, talvez não é tão super pacote assim, mas enfim, eu falo mais sobre isso. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí à sétima temporada do nosso podcast, tá, do nosso, que meu aqui não tem nada, só é a voz, só, chata falando com vocês, mas sejam todos bem-vindos no seu podcast NASCAR, 100% NASCAR, tá, nossa, é 100% mesmo, não falamos de outra categoria não. Bom, começar falando então da Truck Series, tá, pessoal? E sempre com a categoria menor aí. Ah, só pra avisar vocês, né? A Arca também, pessoal, faz aí o último ano aí, né? Com o nome Arca. Talvez, não sei se a Arca vai mudar. A NASCAR comprou a Arca. Não sei se a NASCAR deva mudar esse nome aí, Arca, né? Que a Arca é relacionado a uma outra empresa, não é da NASCAR, uma outra empresa aí tomando conta dessa categoria aí. Não sei se vai mudar, mas é o último ano aí da Arca como nome Arca, tá? O que vai virar da Arca em 2020, só nós não saberemos, só os donos da NASCAR lá sabem que vão fazer com a arca aí. Você vai juntar tudo lá, fazer uma sopinha de letras lá, junto com o KN, vai misturar tudo lá, vai fazer um campeonato maior, né? Eu não sei o que vai virar, mas aí, a partir de 2020, tá, pessoal? A arca não é mais da arca, a arca é da NASCAR, certo? Então, teve na arca também no final de semana, em Daytona, tá? No sábado à noite, 7h30, anota na sua agenda aí, ó. Sábado à noite, 7h30, arca lá em Daytona, tá? Então, promete, sempre é a corrida, uma corrida bem legal. Às vezes, pessoal, é uma corrida meio cansativa porque tem muita bandeira amarela, tá? Sempre sai muita bandeira amarela. É, quando começa a sair muita bandeira amarela, a corrida fica sempre chata. Lá sempre a arca sempre coloca aí facilmente bandeira vermelha, coisas que não vemos muito na Cup, né? Então a arca sempre coloca essa bandeira vermelha aí. Mas talvez seja uma corrida um pouco cansativa de se assistir, mas sempre corridas boas, tá? Então vale a pena assistir aí a corrida da arca e também ficar de olho no pessoal que está por vir aí, os meninos e as meninas também, né? Que tem um monte de mulher lá agora, o negócio tá ficando louco, daqui a pouco é meia-meio, né? As meninas que estão aí por vir aí, quem sabe aparecer na Truck City, por Next City, quem sabe aparecer na Camp aí, conquistar vitórias, né? Um nome, a Helen Deegan, tá, pessoal? Vai correr a KN esse ano aí. Ela é um nome interessante, tá? Tem a Natalie Decker lá, é a loirinha bonitinha lá. Pra mim é aquela menininha lá, mais puxada pro Patricinha, mais riquinha, sabe? Tá? Fez uma sociedade, mas fez um negócio bem bolado lá com o David Gill, arrumou uns truques lá, tá? Mas vai correr lá o negócio é dinheiro, então tem sim bom resultado, mas porque injeta muito dinheiro. Então vamos ver o que ela vai fazer na Truck Series, a Natalie, tá, pessoal? Que a loira bonitinha. A Hill Deegan, ela é aquela menina mais parrudona, né? Ela é legal, até tava comentando no grupo do WhatsApp da vida esses dias aí. A Hill Deegan, pessoal, ela costuma fazer uns vídeos lá no Instagram, lá, tipo, postar lá. Esse dia postou com o cara de skate lá, conseguiu fazer uma manobra. Ninguém conseguiu, só ela conseguiu. Né? Então, assim, passar com o carro lá no lugar, lá no barro lá, ninguém conseguiu, ela conseguiu. Então ela é assim, ela é meio casca grossa, aquela menina lá, quem sabe ela consiga aí, ano passado venceu, quem sabe se ela consiga realmente lutar pelo título na KN, certo, pessoal? Bom, fala um pouquinho da Truck Series, né? A Truck Series está com um grid aí muito renovado, vai estar com um field aí bem interessante para 2019, tá, pessoal? Estou gostando demais da Truck Series, mudou também o patrocínio, tá? Era a Craftsman. A Craftsman faz tempo que não era, né? Era campeão de Truck Series e esse ano é a Gun Outdoors Truck Series, tá? Mudou o patrocínio aí. E vem mudança também, pessoal, no grid aí. Tem bastante coisa nova aí, bastante piloto novo. Eu, sinceramente, estou bem ansioso para ver aí a Truck Series nesse ano, tá? A corrida da Truck Series, pessoal, só semana que vem, na sexta-feira à noite, 10h30, tá? Então, vai demorar ainda, tem bastante coisa para rolar. Até o entrelist ainda não tá 100% fechado, pode ser que apareça alguns truques aí, mas vai ter interessante aí pra caramba na Truck Series. Uma das notícias da Truck Series que pra mim foi uma pena foi o Brad Moffitt, que realmente perdeu o truque lá, né, na Shijak Hattori, realmente ficou sem o truque. Quem foi pra lá foi o Austin Hill também falou que tá muito feliz, que busca aí mudança aí, que quer realmente mostrar e entregar bom resultado com o truque 16, que afinal é o truque campeão, tá, pessoal? É o truque que foi o campeão aí da temporada 2018, né, pessoal? Então o Brad Moffitt aí fez um excelente trabalho, não era aquele nome que todo mundo cogitava se realmente ser campeão, e o cara, pumba, foi lá e foi campeão, né, pessoal? Então, interessantíssimo aí a Truck Series para 2019, tô muito curioso, tem muita mudança, muita coisa boa, tem bastante piloto novo aparecendo, tá, pessoal? Tem o David Gillen que ficou aí, tem também o River Ferris também, ele vai correr alguns corridas na Trux também. Esse River Heavy aí, pessoal, ele correu na Arca, tá? Então, ele vai correr algumas coisas na Trux Series, vai correr na Xfinity Series também, vai correr já direto no carro 18 lá na Xfinity Series da Joe Gibbs, né? Então vai ter bastante coisa boa aí, pessoal, na Truck Series, sempre nós analisarmos. Claro que Daytona, né, é uma corrida que abre o campeonato, uma corrida Open Season, né? Então vem sempre vários pilotos aí tentar as coisas, mas também tem uns pilotos, né, que já estão aí prontos e preparados para lutar pelo título aí, né, pessoal? Os caras realmente querem lutar por algo maior, não quer só ficar fazendo corrida aí, tentar uma corrida aqui, uma corrida ali. Realmente temos aí os nomes aí. Então, pessoal, quero estar de olho nessa temporada 2019, como sempre, a Tux Series não deixa a desejar, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho então da Action Series agora, que tem uma mudança muito boa aí no grid aí, foi bem chacoalhado lá a bananeira, né? Então tem bastante coisa boa nesse grid de 2019, tá, pessoal? Bom, temos os rookies do ano, tá? O Noah Gregson, que vai no carro número 1 aí, deixado pelo Elliott Sadler, tá? O Justin Haley também subiu, vai correr no carro número 11 da Kyle Racing. O Chase Briscoe lá no 98 confirmado já. A 98, que é aquele carro que Kevin Harvick corria, teve aquela treta, né, lá em Darlington com o Roush Stein. O Greg Gowden também subiu o carro número 8 aí. E o John Hunnemeyer vai fazer full time no 23 da GMC, da Gallagher Motorsports. Certo, pessoal? Então aí são os rookies, os candidatos ao rookie da temporada aí, de 2019. E claro, temos outros nomes aí que vai ser bem interessante. Por exemplo, pessoal, no carro 18 até agora foi confirmado. Ah, tem um carro número 8 também, que tem bastante piloto interessante lá. Vai estar o Zem Smith, que é o cara que correu na Arca. Vai estar o Jeb Burton. O Ryan Truex também vai estar no 8 da Juno Motorsports. O Spencer Gallagher também vai estar nesse carro número 8. O Ryan Preece vai estar no carro número 8 também. Tá, pessoal? Temos aí uma novidade. O Noah Gregson, eu falei, Noah Gregson ia estar no 1 como Hulk, tá, pessoal? Mas preciso só corrigir aqui. Teve a inversão lá, foi revelado há poucos dias aí, né? Teve a inversão. O Marco Anetti vai estar no número 1 esse ano. E o Noah Gregson vai estar no 9, tá, pessoal? E a GM Motorsport retirou o carro número 5, geralmente o carro número 5 é aquele carro que sempre tinha vários pilotos diferentes, e agora vai ser o carro número 8, tá? Que vai ter esses caras que eu falei aí. Se eu não me engano também, inclusive, o Dale Earnhardt Jr. prometeu que deve correr em Darlington, né, naquele final de semana lá, retrô lá. Vai correr em Darlington ou Dale Earnhardt Jr. nesse carro número 8 aí. Ou talvez pode correr no carro 38, né? Mas a princípio vai ser no carro número 8 aí, que eles irão correr, tá, pessoal? Temos também, pessoal, novidades aí no carro número 18, além do Kyle Busch, o Danny Hamlin e o Eric Jones, que são os campeonatos que estarão nesse carro, tá? Vamos ter também o Jeffrey Earnhardt, vai estar no carro número 18, fazer algumas corridas aí nesse carro, serão 9 corridas no total. E também, pessoal, o Kyle Benjamin, e foi falado também, que eu falei agora há pouco, né? O Heber Hefes, o nome dele é meio estranho, não sei falar o nome direito não, tá? Mas é um cara que correu na Arca lá também, que fez bastante corridas boas, vai estar nesse carro número 18 aparecendo aí também, tá, pessoal? O Brandon Jones segue no carro número 19, e o Christopher Bell, pelo menos até agora, por enquanto, tá tudo certo, né? Vai retornar no carro número 20, vai fazer... Ele havia falado, tinha feito uma marrinha aí, que não queria continuar, queria que as coisas evoluem, queria evoluir também, queria ir pra Cup. Mas eu acho que eu tenho quase certeza que deve, viu que realmente lá não cabe mais ninguém na Cup. O momento agora é esperar. Como eu já falei, pessoal, às vezes é melhor você esperar uma boa oportunidade na X-Series, vencendo corrida, sendo campeão, tá? Estando ali, pessoal, toda hora aparecendo ali numa boa equipe, que nós sabemos que realmente a Joe Gibbs é uma boa equipe na X-Series, né, pessoal? Então é melhor você estar ali toda hora ali aparecendo, né, no meio do pessoal vencendo ali, tal, tal, tal, do que talvez você pegar um carro lá na... Essa é uma opinião minha, tá? Do que você pegar um carro lá na Cup Series, um carro no top 35, você fica lá, aí depois você fica andando no top 30, top 35, top 25 de vez em quando faz um top 20, aí você acaba sendo esquecido daqui uns 2, 3 anos, quem que é o Christopher Bell mesmo? Ah, aquele cara que foi campeão lá, depois ele acabou, não foi muito bem na Cup, e perdeu corrida, e perdeu o carro aí, agora ele é mecânico de chefe lá, sei lá, vai virar chefe, e talvez acaba perdendo um passo, né, pessoal? Então às vezes é melhor ficar aí na X-Series, lutar pelo título aí de novo, né, ganhar corridas, isso é realmente interessante para ele na carreira dele, do Christopher Bell. No 21, pessoal, né, o 21 da Richard Childress, geralmente da RCR, né? Geralmente tem um monte de piloto que pode aparecer naquele carro lá e realmente continua salada. Uma notícia também interessante que temos aí para 2019, né? É no carro número 22, que agora é oficialmente do Austin Senna, que ele vai fazer full time com esse carro, não vai ter mais aquela salada que víamos antes, né? Uma corrida corre o Brad Keselowski, outra corria o Joe Logano, né? Outra corria o Ryan Blaine. Né? e naquelas corridas em ovais lá apareceu o Joyce Marx, então não vai ter mais aquele saladão lá no 22 da Penske, tá, pessoal? Então, são algumas coisas interessantes, por isso que eu falo que tá bem interessante esse ano aí, a Sprint Series, tá, pessoal? O 42 realmente até o momento está sem ninguém, né? Realmente perdeu o patrocinador aí, vamos ver o que acontece com ele. O 42, temos outros nomes aí. Tem um outro carro também, pessoal, que são os carros da JD Motorsports, tá, pessoal? Que são carros que começaram a ganhar um pouquinho de destaque depois que o Roger Stein fez um grande ano no passado, tá? Eles começam a andar bem. Eu acredito, pessoal, que a JD Motorsports começa a entrar como aquele carro que eu sempre falo, tá? Uma equipe médica que tá querendo virar grande, tá querendo dar um passo para virar equipe grande, né? Vamos ver como vai ser o desempenho desse ano deles aí, nessa temporada 2019. Certo, pessoal? Então tem muita coisa boa aí para acontecer na temporada 2019 da X-Series, tá? Bastante pilotos bons aí lutando pelo título, Noah Gregson, como eu já falei, o Justin Haley, o Chase Briscoe, né? O Christopher Bell, vai ter umas boas brigas esse ano na temporada 2019 aí, vamos ver o que acontece na temporada, tá, pessoal? Lembrando que, né, a X-Series começa semana que vem, sábado que vem, tá? Com a corrida vai ser no sábado à tarde, tá, pessoal? Então marca na agenda aí, sábado à tarde, sábado que vem à tarde você vai assistir a corrida da Series aí, não vai fazer nada, vai só achar coisa e depois você vai dar o seu rolê do final de semana aí, certo? Eu vou estar trabalhando, tá? Não tem problema, não. Eu vou assistir a corrida no domingo de manhã, eu vou colocar pra gravar, então domingo de manhã eu assisto ela. Então, pessoal, esse aí vai ser as grandes nomes aí, as esperanças para 2019, vamos ver como que se comporta aí os campeonatos em relação também à interferência nos resultados das corridas. Tomara que seja como ano passado, né? Ano passado nós vimos aí uma grande evolução dos contenders conseguindo vencer corridas, né? Não mais aquela grande facilidade dos campeonatos vencendo corrida. Então tomara que continue até melhor, que eu sinceramente quero ver os contenders vencendo corrida e não os campeonatos que ficam super apelões. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da Cup. A Cup tá aí com novidades também, né? Como eu já falei pra vocês, pessoal, a Cup ela tem o seu novo pacote aí de aerodinâmico, tem também a sua nova regra aí em relação às punições, né? Temos aí que agora até 2 horas podemos descobrir realmente se o cara que venceu a corrida realmente não tinha um carro regular. Antigamente o carro ia lá para North Carolina, ficava lá no centro da NASCAR lá, desmontava o carro, boa parte do carro era desmontado, praticamente todo o carro era desmontado, era revisto, olhava com lá, aqui, tá, blá, blá. Agora não, tá, pessoal? Agora vai ser um pouco diferente as coisas aí. Então agora vai levar todo aquele centro técnico, vai ser agora itinerante. Então vai todo final de semana e vai estar no lugar, já tá lá em Daytona, prontinho para garfar o vencedor, se o vencedor tiver com carro irregular, né, pessoal? Então vai ser bem interessante. E só lembrando, reforçando, tá, pessoal? Então, o carro do vencedor está regular, vamos ver o carro do segundo colocado se ele realmente tem chance de ser o vencedor da corrida. Ah, tá perfeito? Então, beleza. Então, o vencedor é o segundo colocado. E o mais legal, tá, pessoal? Isso aí, a NASCAR até demorou para dar esse passo aí, mas esse ano ela deu. Que o cara que venceu a corrida e foi o que tá com o carro regular, ele perde tudo, tá? Parece que vai de conta que ele nem teve lá no final de semana, tá? Ele vai ficar só nas fotos, porque não leva nada. Até a Bufum falar que ele ganhou, não vai levar. Antigamente o cara levava a Bufufa, levava os pontos, blá, blá, um monte de coisa lá. E só não. A vitória dele só não se computava como classificação direta, né? Para os playoffs. Agora não, agora perde tudo mesmo, né? Vai ser desclassificado da corrida o carro que for punido. Então, tomara que o pessoal tenha consciência realmente de quanto vai ser grave as punições agora se a NASCAR pegar, né? Se a NASCAR não pegar, beleza, né? Fomos regular, mas vencemos a corrida, isso que importa, né? Então tomara que a NASCAR realmente pegue todos esses caras aí, vacilões aí. Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui da Cup agora, né? Falando um pouquinho do grid aqui, para que se espera em 2019, tá? Os rookies, tá, pessoal? É o Daniel Ricciardo no carro número 8, o Ryan Priest no 47, deixado por Ian Mendinger, tá? O Matt Tift vai estar no 36 e o Turner Benny Hill vai estar no 97. O que ele vai fazer com todos esses caras? Ele não tem, mas tá lá. O Turner Benny Hill vai lutar pelo Rookie of the Year 2019, tá, pessoal? os caras que vão estar em novos times, que mudaram aí para novos times aí, né? O Daniel Soares, por exemplo, saiu da Joe Gibbs, agora ele tá no 41 da Street Haas. O Ryan Limo deixou a Richard Shields Racing, vai estar no 6 da Roush Fairway. Era se cogitado o Matt Kenseth de voltar, mas o Matt Kenseth falou que não dá. Eu acho que o Matt Kenseth, pessoal, não volta mais com o Full Time, não. O Matt Kenseth agora ele quer realmente descansar, ele tá de boa de correr, né? Ele sempre colei as entrevistas deles passadas, tá? Só relembrando um pouquinho. Ele nunca deixou claro que ele não tem vontade mais de correr. Ele tem vontade, mas ele falou que full time, não. Ele não quer mais. Bom, o Matt Benedetto corria no 32. Teve até aquele, né, aquele momento do Benedetto lá que todo mundo ajudou. O Danny Hamlin até deu, fez um depósito na conta dele para poder correr uma corrida no final de semana, né? Foi com muito custo aí ele conseguir levar esse carro até o final da temporada da GoFair Racing, né? Agora ele vai pro 95 da Eleven Family Racing, deixado também pro outro cara aí, que também abriu mão da corrida, gostava muito de correr, mas não vai correr, teve um problema de saúde, aí já teve um problema de amor, com amor com a família aí, que é o Casey Kane, tá, pessoal? Casey Kane deixou o 95 e deixou a NASCAR também. Outra grande mudança, essa mudança eu quero ver qual vai ser o resultado, que formou uma dupla bem interessante lá na Ganassi, pessoal, que é o Kurt Busch, que deixou esse Street Haas Racing, né, deixando a vaga aberta pro Daniel Soares, que está indo para o, foi para o 1, né, está indo, já foi já, né, foi para o 1 da Ganassi, fazer parcerada lá com o Kyle Larson, tá? O nosso amigo Jim McMurray deixou o carro número 1, mas também prometeu que não quer ficar longe das corridas, pretende fazer 4 corridas pelo menos por ano. Quais seriam, né, pessoal? As corridas que realmente ele tem um grande domínio, que são os Super Speedos, assim penso eu, tá? Ele vai querer, por exemplo, correr em Martinsville, que é uma corrida que só apanha. Ele vai querer correr em Daytona, Talladega, corrida que eles têm com certeza um grande prazer de estar fazendo essas corridas aí. O Corey LaJoy deixa o 72 da Tristar Motorsports. A Tristar Motorsports, pessoal, tá com a corda no pescoço. A equipe tá quase pra fechar, tá uma pena, tá, pessoal? Mas também um pouquinho, abriu um pouquinho as pernas aí a Tristar Motorsports, né? Tava tudo bem lá na Action Series, resolveu abrir pra Cup. Igual foi quando o Jesse Augie veio, né, correr lá naquela, na Harry Scott lá. Veio fazer corrida na Cup lá, achou que na Cup ia ser o felizão lá. E acabou fechando nas duas operações. A Tristar está indo para o mesmo caminho, né? Então o Corey LaJoy deixa o 72 e está indo para o 32 da GoFair Race. Com um time muito interessante da Road Spice, tá, pessoal? Que vai levar a cara dele no capô do carro, na frente do carro, lá em Daytona. Então vai ser interessante de ver. E claro, né, uma outras das grandes mudanças para 2019. Uma surpresa para nós todos aí que pegou o final da temporada. A Future World Racing, com o, não posso falar mais o atual campeão, né, que o atual campeão é o Joe Logano, mas o campeão 2018, a Frontier World, fechou-se as portas, tá? Fechou as portas, o custo estava elevado, eles aumentaram, elevaram muito o custo para poder levar o cara a ser, levar o cara ao título, né, ser um time campeão, né? Então o dono realmente falou, ele tinha dinheiro quando a equipe era pequena, quando eles davam resultados menores, né? Mas quando ele teve que levar o custo aí, a Joe Gibbs também para dar aquele suporte com os motores, né, realmente aí ficou muito apertado aí, a conta não batia, a conta não fechava, ele tinha dinheiro para bancar assim uma parte ali, mas ele também teve um problema de saúde e resolveu afastar, e a Future Hall fechou-se as portas, tá, pessoal? Então o Matt Truex Jr., que era o atual, era o campeão, era não, né, ele é o campeão 2018, ele era o atual campeão no ano passado, mas o campeão de 2017, né, que é o campeão de 2018, é o Joe Logano, o campeão de 2017 aí, o Matt Truex Jr., realmente foi para Joe Gibbs, foi o carro aí que praticamente tomou, né, o carro do Daniel Soares aí, no 19 lá, na Joe Gibbs, né, pessoal? Então, essas foram as grandes mudanças aí de pilotos para 2019 da Cup Series, mudanças essas interessantes, tá, pessoal? Eu, sinceramente, eu acho que temos um grande ano com essas mudanças aí, tá? Temos aí a Penske que se fortalece cada vez mais. Temos um cara muito competente lá, que é o Ryan Blaine, tá? Tá certo que o Logano foi campeão, o Logano mereceu, né? Apareceu e cresceu na hora certa e foi campeão. Bastou lá um estalinho de dedo lá no final lá. pessoal, é o jeito da NASCAR encontrar o seu campeão, né? Sou totalmente contra esse modelo que a NASCAR implantou para ser campeão, tá? Foi o campeão Zé das Couves, vamos colocar assim, fazendo uma metáfora aqui, da temporada 2018, que foi dialogando, que não fez nada, né? Mais uma vez um campeão que não faz nada, assim, foi o Jimmy Johnson também, recente, o último título dele também, não fez nada na temporada dele, foi lá e foi campeão, né? 2017 realmente condiz com a verdade, foi quando o Matt Truex Jr. foi campeão, que andou super bem a temporada toda, andou demais mesmo o Matt Truex Jr. e no final foi campeão merecidamente. Agora 2018, desculpem o fã do Diologano aí, tá? Mas não é contra o Diologano, tá? Mas sim contra o sistema que a NASCAR implantou, né? Para descobrir, para chegar lá no seu campeão, tá? É contra o sistema, pessoal. Eu gosto muito do Diologano também. Eu vi o Diologano, crescer, vi o Diologano fazer as coisas lá na Roosters Pro Cup Series, tá, pessoal? Não sei nem se vocês devem conhecer. Eu tenho corridas gravadas dele fazendo essa categoria. A Roosters, pessoal, é aquele patrocinador do carro número 9 do Chase Elliott, né? Aqui na Roosters, lá, que tem uma corujinha lá. E aquele monte de... Tem que falar baixinho que mãe tá na sala pra não ouvir, tá? Que mãe é boa, né? Que faz lá sempre as propagandas. Então, tirem as crianças da sala aí, pessoal. Então, a Roster, pessoal, que fazia, era o patrocinador daquela categoria que o Diologano fez o seu nome e andou-se muito bem, tá, pessoal? E depois ele foi crescendo, até o pai do Diologano falou que a evolução do Diologano realmente foi muito rápida, tá? Então, o Diologano teve maus lençóis lá na Joe Gibbs, né? Quando perdeu a Home Depot, resolveu sair, né? O Diologano conseguia andar. E a Home Depot resolveu sair, que era concorrente com a Lois. A Lois lá com suas glórias e louros com o Jimmy Johnson. E a Home Depot andando lá no fundo, lá realmente acabou retirando o patrocinador do carro número 20. Foi até que quando o Diologano foi para Penske, realmente mostrou, fez um bom trabalho. 2017 foi super complicado para ele, 2018 também, pessoal. Mas 2018, não, que precisava aproveitar para ser campeão, o Diologano foi campeão, tá? Então, mérito total do Diologano, claro. Isso aí eu não posso tirar o mérito do Diologano de ter sido campeão da temporada. Eu tiro o mérito da NASCAR de colocar esse sistema para se encontrar o campeão dela, não do Diologano, tá? Tá lá, tem que aproveitar. Esse é o sistema, ele foi lá, aproveitou, enfim, foi campeão. Pronto, acabou. É isso aí. Bom, eu não gosto de falar muito porque eu fico nervoso, mas eu não gosto desse sistema da NASCAR ser campeão. Mas vamos lá, né? Pessoal, seguindo aqui, tá, pessoal, algumas notícias, tá? O Trevor Bayne, que deixou o carro número 6, tá? Falou que ele ficou muito bravo, tá? O Trevor Bayne não gostou. Atenção! Essa é a minha filhinha, pessoal. A gente vai passear daqui a pouco. Tô gravando aqui pra vocês aqui. Então, pessoal, o Trevor Bayne não gostou de ser chutado praticamente do carro número 6 aí, né? Ele prometeu que na volta, não sei, pessoal, talvez se ele consiga voltar na Cup, mas se ele conseguir um carro no F1 Series aí, vai ser interessante, né? O Edinho Mendiga também agora foi trabalhar com a NBC na televisão, trabalhou lá nas 24 horas de Daytona e vai fazer a segunda parte do campeonato aí lá na NBC, tá, pessoal? O Jeff Eher, nós sabemos aí que vai fazer algumas corridas, diz que as últimas corridas dele na Xfinity Series lá no carro número 18, né? O Reed Source, pessoal, falou que gostaria de retornar na Premotorsports, mas também até agora nada, né? Bom, os pilotos também que estão preparados aí para fazer algumas corridas aí, né? É o Jim McMurray que vai fazer Daytona 500, como eu já falei. O Matt Kenseth também, como eu já falei de novo, ele falei uma vez, eu deixei anotado o McKenzie duas vezes, não sei por aqui, mas o McKenzie já falei dele, né? Ele falou que quer fazer corridas, mas não quer nada sério, né? Então, realmente eu não sei o que ele quer fazer. E o Casey Kennedy já falei de novo, mas notei que também mais uma vez pra falar dele, não sei também por quê, né, pessoal? Bom, então, interessante aí. Ah, lembrei de um assunto interessante. Esse é um assunto que eu não deixei anotado aqui, mas eu tenho que falar, tá? Que foi a mudança de Klaus Schiff, né? Do nosso amigo Jimmy Johnson, tá, pessoal? Jimmy Johnson não trabalha mais com o Chad Knoss. O Chad Knoss aí foi para outro time. O Chad Knoss não trabalha mais com o Jimmy Johnson. Então vai ser bem interessante aí essa mudança de Carl Schiff aí para o Jimmy Johnson, né? E também para o Chad Knoss, que vai trabalhar com o Lombardo. Vai lá com o carro 24, trabalha com o Lombardo. O Lombardo é um grande piloto. É um piloto também muito perigoso, tá? Todo mundo gosta muito do Chase Elliott, parece que todo mundo vê um pouco o Chase Elliott aí como o líder aí vai já assim, caminhando para ser o líder da Entre Motorsports, mas o William Byron é um piloto perigoso também, pessoal. O William Byron é um cara que, se encaixar boas corridas, vai ter um bom carro esse ano, pode surpreender muita gente. O nosso amigo William Byron, tá, pessoal? O Chase Elliott, com certeza, é um grande nome para a temporada 2019, tá, pessoal? É um cara que todo mundo aí se espera, todo mundo coloca-se muita energia nesse carro aí, também por ser o Chase Elliott também, é filho do piloto lendário, filho do piloto, do piloto que venceu muito, né? Então o Chase Elliott aí vai ter os seus destaques também na temporada. Ano passado conseguiu a sua vitória e realmente quero ver o que o nosso amigo Chase Elliott vai fazer essa temporada 2018, tá, pessoal? 18 já passou. O nosso amigo Jimmy Johnson, pessoal, vai trabalhar com um carro chief que veio aí da Xfinity Series, tá, pessoal? Então eu quero ver realmente o que o Jimmy Johnson agora vai fazer, né? Vai trabalhar com o Kevin Madryn. Eu quero ver o que ele vai fazer sem o Chad Knaus, tá, pessoal? Então vai ser bem interessante também a Lois, né, que ficou anos aí, fez até os dois chames especiais lá em Phoenix e Homestead, né? Chames retrô realmente das primeiras corridas do Jimmy Johnson, né? E realmente deixou, tentaram por toda a lei ficar com a Lois para trabalhar, seguir pelo menos mais uma temporada, mas não ficou, né? Mas aí a Eric Fenerson, que ficou um chame muito bonito também, acabou assumindo aí, vai ser o primeiro sponsor do Jimmy Johnson, tá? O Jimmy Johnson, pessoal, que tem contrato mais 2 anos, ele falou que pelo menos cumpre os contratos, esses mais 2 anos de contratos, e depois se vai assinar em 2020, né, para 2021, só lá que nós iremos descobrir, né? Eu creio que vai muito aquém nessas duas próximas temporadas dele, tá? Se ele fazer boas temporadas, realmente ele deva continuar. Se não, eu acho que o Johnson deve ser um dos próximos aí. O Ayo Lima também já está batendo na trave aí também, né? Deve ser um dos próximos a realmente deixar a NASCAR ao final desse contrato dele com a Motorsports. E vai fazer outras coisas, com certeza. Convite não vai faltar, né? Principalmente trabalhar na televisão, tá, pessoal? Então, pessoal, o grid aqui da Cup Series está realmente maravilhoso, vai estar muita coisa boa aqui, tá, pessoal? Tem muito, muito nome bom aqui, muitas mudanças interessantes nessa temporada 2019, e eu quero ver de perto como vai ser essas mudanças desses pilotos aí, desses 6 nomes aí que realmente mudaram muito, né? O Daniel Soares aí, que deixou o Joe Gibbs, que ninguém imaginou que o Daniel Soares deixaria a Joe Gibbs, né? Acabou indo para a Switch. Ah, pessoal, e o Daniel Soares ainda não está certo com o patrocínio, tá? A Ayres ainda não foi oficialmente anunciada, tanto é que ele vai correr com o patrocínio da Haas no final de semana que vem em Daytona, o Daniel Soares, tá? Mas ainda o Daniel Soares ainda está aqui meio na nuvem ali, tá, pessoal? Também as coisas meio obscuras, tem uma nuvem ali meio obscura ainda nos caminhos do Daniel, parecia agora parecendo cigano falando. Tem caminhos obscuros aí, no caminho do Daniel Soares aí, em relação a patrocinadores, tá, pessoal? Mas, com certeza, é um grande time, vai atrair bons patrocínios para ele e vai estar um grande carro, o Daniel Soares. Como eu falo, pessoal, às vezes uma mudança de hábito aí, uma pimentada no seu estilo de dirigir, na sua vontade, no seu ímpeto ali, faz o piloto andar, faz o piloto melhorar o seu rendimento. Daniel Soares não é o maior piloto, talvez, né? Ele vai conseguir os seus caminhos de ouro aí no 41 da Street Haas Race. Certo, pessoal? Bom, um resumo breve para vocês aí, tá, pessoal? De que se esperar da temporada 2019, tá? Tem muita coisa boa, certo, pessoal? Bom, a temporada, para mim, como eu já falei para vocês, tá? Vou estar trabalhando à tarde, então vou estar sempre perto de vocês. Mais perto da manhã, você sempre postando notícia. As gravações vão ser sempre pela manhã. Segunda ou terça deve sair. Na quarta é difícil sair, sempre segunda ou terça vai sair. Lá no canal do YouTube, pessoal, vou sempre trazer aquelas notícias rápidas que não precisa, talvez, não é necessário esperar a edição semanal do podcast, tá? Então eu trago sempre, vai ser sempre vídeo curto, tá, pessoal? Sempre vídeo de 3, 4 minutos, não é aquele negócio de meia hora, uma hora, 20 horas, tá? Não, tá? Sempre vídeo curto, 3, 4 minutos, negócio bem sucinto, bem rápido, bem prático, tá? Os detalhes eu trago aqui no podcast pra gente poder aprofundar um pouco mais os assuntos, tá? Lá vai ser assuntos corriqueiros, talvez aquela treta do final de semana, aquela notícia bombástica, né? Aquela, sabe, uma coisa assim que realmente Não, eu não quero esperar que saia o podcast pro Dia das Notícias. Na quinta-feira é só notícia, então eu tenho que guardar as notícias pra dar só na terça-feira. Todo mundo já tá careca de saber o que é a notícia. Eu, até passou já aí a vontade de saber os detalhes da notícia, já até sabe já, né? Então eu faço o vídeo no YouTube pra vocês aí. Certo, pessoal? Então vai ser mais um caminho pra vocês aí. Tô pensando também em fazer, em breve também, uma conta no Instagram e no Twitter, não a minha, tá? Tem uma conta do podcast pra ficar um caminho pra vocês aí. Lá no Facebook já tem, tá, pessoal? Na página do Facebook lá, vocês podem ir lá e curtir de montão a página, compartilhar, né? Agora tem esse negócio, né? No canal do YouTube também, pessoal, vai lá, curte lá os vídeos lá, compartilha, né? Se inscreve, ativa lá o sininho lá também, pra receber as notificações sempre quando sair vídeo novo, certo, pessoal? Bom, então, pessoal, vamos lá, que a temporada 2019 já vem, né? Final de semana temos aí, só relembrar vocês, teremos aí a Arca, teremos o domingo Call of Fire pra Daytona 500 e o Clash também, e semana que vem começa tudo aí a temporada 2019. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e cuide-se bem.